hoje vim te dizer. Rap filosofia. Hoje vim te dizer que o sol vai nascer, um novo começo e da vida eu quero é mais. Hoje vim te dizer que o sol vai nascer, um novo começo e da vida eu quero é mais. Aê. Alegria que fere, segue desatento, espera, alcança, e dando tempo ao tempo, vai, vai, maré mansa, areia fina, o vento balança o coqueiro, mas ele não se abala, sustenta a raiz e conhece a essência, e já tá escrito, acredito, amando a desobediência. Hoje rola altinha, Ipanema arboador, marca mais 10 minutinhos que o sol ainda vai se pôr. 10 minutinhos, Ipanema arboador, 10 minutinhos que o sol ainda vai se pôr. Inadequado de todo receio, sem tempo pra perder, não. É acreditar, é saber o grito para viver a vida. Não estranhe a estranheza, desapego de vãs certezas. Intuição, emoção move, a razão represa. É o seu contraponto, a firmeza do encontro. Se encontrar te espanta, o tanto quanto te liberta. E hoje a positividade já canta de janela aberta. Alma desperta, avante, significando a vida. Hoje vim te dizer que o sol vai nascer, um novo começo e da vida eu quero é mais. Hoje vim te dizer que o sol vai nascer, um novo começo e da vida eu quero é mais. Aê. O fio que divide a meta, a alma de um poeta, a natureza me completa, na praia sou mais um atleta. Vai, joga essa bola pro alto, só não caia no asfalto. Hoje o sol queima tudo nosso cansaço. Respeito a vida e a sua expressão. Cada coração é uma ferida e uma comoção. A sabedoria hoje tocando as mãos, abraçando quem consegue resistir. Resistência é a arma para existir. O amor é o tempero da vida, então eu que não perco tempo para vacilar. Hoje sei que o sol sempre vai brilhar, dominando a bola sem trepidar. Vai enfrentando a partida, uma outra mesma pessoa. Pensamento, ideias boas, me dê a mão e deixa eu te mostrar que para toda dor existe cura. Desapego do machucado, calejado na coragem. O mundo girou e com ele giram perspectivas por todos os lados. Pressão por todos os cantos, mas tem amor no centro. Entendimento, lava alma, rap, filosofia.